Não desista dos seus sonhos. Até porque você já ouviu falar em cabo de vassoura. E suponhamos que você vai ter a vida que você é hoje. Say good night, Sneaker. Faz 7 dias que eu não como, faz 7 dias que eu não almoço por causa do teu carinho. Eu quero comer, mas não posso. Faz 7 dias que eu não como, faz 7 dias que eu não almoço por causa do teu carinho. Eu quero comer, mas não posso. Quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero comer, mas não posso. Quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, quero cu, cu, cu. Quero comer, mas não posso. O meu pai, ele é um viajante noturno. Minha mãe gosta de chupar pi, tomba madura. Ela é doida, ela rasga os cabelos do cu, do cotovelo. Ela é doida, ela rasga os cabelos do cu, do cotovelo. Minha irmã, quando era nova, comia carne, era com cebola. Agora que está velha, chupa cabeça de peixe. Agora que está velha, chupa cabeça de peixe. Agora que está velha, chupa cabeça com a cabeça de peixe. Olha pra mim que eu olho para tu. Se tu virar de costa, empurra o dedo no teu bolso. Amigo, olha pra mim que eu olho para tu. Se tu virar de costa, empurra o dedo no teu bolso. Tchubilubilu, tchubilubilá. Deixa de frescura e pega no meu pau. Tchubilubilu, tchubilubilá. Deixa de frescura e pega no meu pau. Encontrei uma mina parada no meio da esquina. Ela veio e me disse pra fazer um sexo. Eu disse para ela que só tinha 5 conto. Vem cá fazer uma peta que o Bilal já tá pronto. Tchubilu Bilu, tchubilu Bilal. Deixa de frescura e pega lá no meu pau. Tchubilu Bilu, tchubilu Bilal. E pega no meu pau. Ela disse que 5 conto era uma merreca, mas pagando 50 come minha perereca. Mas eu disse pra ela que eu sou sapo cururu. Eu pago 5 conto pra comer esse teu cu. Tchubilubilu, tchubilubilau. Lau, chega de frescura e pega no meu pau. Tchubilubilu, tchubilubilau. Lá deixa de frescura e pega no meu pau.